Oi. Sr. Wagner, presidente, gostaria de falar com o senhor. Só um minuto. Wagner, alô. Tudo bem? Querido companheiro, tudo bem? Tudo, desculpa, lindo. Desculpa não ter chegado a tempo, bicho, para te atender. Não, porque, mas eu estou à disposição. Porque demorou pra caralho, avião, quase duas horas, bicho. Uma hora só aqui em São Paulo, sobrevoando por causa da chuva. É foda, né, meu? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não tem a reunião amanhã, correto? Vamos. Vai estar você, vai estar a Giovânia, vai estar o Rafael, né? Isso. E aí eu queria uma hora escapar com você e conversar uma meia hora com você. Sabe? Comigo tive... só ou com ele? Não, pode ter com ele junto, porque eu tive muita conversa importante hoje, muita... Pois é. Muita coisa na minha cabeça. Eu quero te ajudar a decidir, eu quero te ajudar. Muita indecisão, muita compreensão do momento que estamos vivendo. Eu quero compartilhar isso. Eu também queria conversar com você. E a pessoa lá tem muita pressa, muita pressa, muita pressa, muita pressa, muita pressa. Assim tá uma coisa de desespero. Tá legal. Tá? Mas você tem que pensar direitinho o que a gente vai fazer. Eu sei. Que eu queria falar. Beleza, amanhã a gente fala de meia horinha para conversar. Tá bom, meu irmão. Tá bom. Tá. Por enquanto, obrigado, viu, Wagner? Nem te agradeci. O ato dos bancários foi muito bom. Sabe? Tamo junto, cara. Eu já falei que você não tá sozinho. Você acho libera que... um povo todo, meu. Tamo junto, acho, né? Foi muito bom. Agora, eles vão continuar com a filha da putice, né? Vão continuar. Você viu agora porque... aí? Não, porque o que esse cara fez agora é uma cretinice. Não tem nenhuma validade. Ele já tinha passado o Rio de Janeiro. Então, nós temos que ter paciência, querido, porque eles fizeram merda pra caralho e não tem como enfiar a viola no saco. Pois é. Sabe? Eu só preciso ficar tranquilo para não, pra não